aonde a gente foi parar. Por uma coisa, uma besteira que eu fiz sem pensar. Viver com outra, beijando na boca, foi barrar aquele burro. Lavação de roupa, mas espera um pouco que não foi tão grave assim. Eu só fiquei com ela porque cê fugiu de mim. Chum trocado dos dois lados, toma, ela também tem namorado. Quem nunca se ligou na cara e ligou de novo logo depois? Tirou da internet aquela foto dos dois. Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem nunca espalhou por aí pra todo mundo que tava largado? E depois seis meses viu que tava apaixonado, tentou voltar atrás, mas levou um pé na bunda. Quem nunca logo depois tirou da internet aquela foto dos dois? Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem nunca espalhou por aí pra todo mundo que tava largado? E depois seis meses viu que tava apaixonado, tentou voltar atrás, mas levou um pé na bunda. Quem nunca desligou na cara e ligou de novo logo depois? Tirou da internet aquela foto dos dois? Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem nunca espalhou por aí pra todo mundo que tava largado? E depois seis meses viu que tava apaixonado, tentou voltar atrás, mas levou um pé na bunda. Quem nunca som de Conrado e Alexandro, quem nunca? Antes passou Leonardo ao vivo entre tapas e beijos. E agora eu vou falar pra vocês, nessa quinta-feira, 23 de janeiro, do César e Paulinho. César e Paulinho gravam DVD Alma Sertaneja 2 em comemoração aos 40 anos de carreira. Se valer o ditado popular que diz, de forma bem humorada, que o ano só começa verdadeiramente depois do carnaval, César e Paulinho são exceção à regra. 2014 já começou com muito trabalho para a dupla e não poderia ser diferente, pois é o marco especial da carreira deles. É, 40 anos de sucesso, finalizando um CD com inéditas que chega às lojas ainda no primeiro trimestre. A dupla grava o DVD Alma Sertaneja 2 no dia 29 de janeiro. O projeto dá continuidade à primeira edição, que foi um sucesso de venda, rendendo o DVD um disco de ouro para os sertanejos. A linha é a mesma adotada no DVD anterior, clássicos da música sertaneja nas vozes de duplas e convidados especiais. Mas as novidades chamam a atenção, a começar pelo repertório, escolhido a dedo pela dupla, que mais uma vez fez questão de participar ativamente de todas as fases do projeto. É, César e Paulinho, 40 anos de carreira, Alma Sertaneja 2, vai ser gravado aí no dia 29 de janeiro, próxima quarta-feira. Que beleza! Vamos curtir César e Paulinho aqui no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Nossa paixão é viola, nós nascemos pra cantar. Mas cantar pra caraca em todo e qualquer lugar. Nós canta em fazenda, nós canta em pesqueiro. Canta em festa junina e do peão de boiadeiro. Nós canta em boate, nós canta onde der. A gente só não canta em lugar que não tem mulher. Nós canta em boate, nós canta onde der. A gente só não canta em lugar que não tem mulher. Mas se tiver mulher, nós vai. Se tiver mulher, nós vai. Aonde tem mulher, a gente chega e não sai. Mas se tiver mulher, nós vai. E esquecemos até da vida, a gente chega e não sai. Se manda sair, nós briga. Ô, moçada, vai rasgando que eu vou costurando. Bota pra quebrar, mas faz o chão tremer, faz as violas chorar. Nós mete o peito mesmo, nós não segura a voz. Nós fica meio doidão, a mulherada anima nós. Nós canta até de graça, nós faz o que puder. A gente só não canta em lugar que não tem mulher. Nós canta até de graça, nós faz o que puder. A gente só não canta em lugar que não tem

Hoje a festa é na casa do Gaguinho. Só convidei as top e a turma toda tá aqui. Ele é mal acabado, mas tem casa e tem o som. Da cama, da cana, achando lindo, achando bom. A festa tava bombando, todo mundo se pegando. E o Gaguinho chupando o dedo, bateu o desespero. É minha, o som é meu. Se eu não pegar mulher, todo mundo se fufu. Dei as bebidas, o freeze é meu. Combinado não sai caro, quem manda? A casa é minha, o som é meu. Se eu não pegar mulher, todo mundo se fufu. Dei as bebidas, o freeze é meu. Combinado não sai caro, quem manda aqui sou eu. Sucesso de Hugo e Thiago Gaguinho aqui no Central do Sertanejo. Passou também Cristiano Araújo, Fafá Fafá, César e Paulinho. Se tiver mulher, nós vai. Conrado e Alexandre, quem nunca? E Leonardo entre tapas e beijos. A notícia agora não é boa. Já havia dito isso há uns 4 ou 5 programas atrás. João Carreiro e Capataz, né? Falando João Carreiro e Capataz, parece que agora sim é o final da dupla. Game over. João Carreiro e Capataz. Quando uma luz no fim do túnel se apaga. O que já era quase certo no meio sertanejo, agora é oficial. João Carreiro e Capataz vão dar uma pausa na carreira por tempo indeterminado. Porém, pode ser algo bem pior, uma parada mais prolongada ou até mesmo o fim precoce de uma das maiores duplas do gênero. Todos nós já sabíamos que a primeira voz, João Carreiro, sempre foi avesso a entrevistas e badalação, coisa rara entre os grandes astros da música. Um detalhe da personalidade dele é que ele nunca escondeu isso de ninguém. A impressão que fica é que um dos maiores fãs e discípulos de Tião Carreiro queria cantar por prazer e não por obrigação. Não houve briga entre os dois. João está inclusive em tratamento em um quadro depressivo. Resta torcer para a recuperação dele e que seja possível um retorno com uma agenda menos carregada de shows, quem sabe. O certo é que a dupla fará falta, abrindo uma lacuna insubstituível. Se havia uma luz no fim do túnel, parece que essa luz já não existe mais. Vamos torcer para que a dupla não acabe de vez, né? É uma pena, realmente uma pena, uma perda muito grande. Vamos então com mais Central do Sertanejo, chegando George Henrique, Bruno Marrone, música nova, Nunca Mais. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Central do Sertanejo. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Se jogue bem gostoso. Porque minhas perguntas sempre têm como resposta não. Me veja com frieza, me abraça sem empolgação. Vou me libertar, fugir de você. Sem exagerar, vou te dizer bem devagarinho que é pra você entender. Acabou, agora eu que digo, não chegou a hora. Acabou, meu coração já fez as malas, vai embora. Cansou de esperar, vou dar um fora. E sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Pra acabar com esse sofrimento, chega pra cá, Bruno Marrone. Eu detesto sofrimento, você tá louco. Vamos nessa, George Henrique Rodrigo. Acabou, agora eu que te